puxa esse solinho, maniaque, vai. André Cedeiros, o moral de Ibi Koala. E de rolê na city eu avistei duas novinhas. De rolê na city eu avistei duas novinhas. Falei, vamos dar um jet na minha titãzinha. Falei, vamos dar um jet na minha titãzinha. Te levo pro quarto escuro, vai ser só, é socadinha. Só, só, socadinha. Só, só, socadinha. Ai, toma que toma novinha. Só, só, socadinha. Só, só, socadinha. Só, só, socadinha. Toma que toma novinha. Só, só, socadinha. Só, só, socadinha. Só, só, socadinha. Toma que toma novinha. Só, só, socadinha. Só, só, socadinha. Só, só, socadinha. Toma que toma novinha. Empurra o coração, vai. E de rolê na city eu avistei duas novinhas. E de rolê na city eu avistei duas novinhas. Falei, vamos dar um jet na minha titãzinha. Falei, vamos dar um jet na minha titãzinha. Te levo pro quarto escuro, vai ser só, é socadinha. Só, só, socadinha. Só, só, socadinha. Ai, toma que toma novinha. Só, só, socadinha. Só, só, socadinha. Só, só, socadinha. Toma que toma novinha. Só, só, socadinha. Só, só, mas tá gostoso, viu? E toma que toma novinha. Só, só, socadinha. Só, só e socadinha. Só, só, socadinha. Toma que toma novinha. Alô DJ Bruno Mix, Conquista CDs, Jaca CDs, Dasman CDs, viu? Tamo junto. Rota 641, oficial Lucaia Bahia.